do localizador, são 3520. 3520, torre 1895, bom porto. 1895, bom porto. Ah, escuta. Nessa posição chama a torre para coordenação 1895. É eficiente, mas mantendo ainda o sobrevoo aqui. Quando de retorno chamará. Guardião 02, fique na escuta da torre, você já está muito próximo da capiteira no 7. Seu coordena direto, não sei se tem tráfego para decolar no momento, ainda não. Mas se tiver, você já está na escuta da torre para coordenação. 10895. 10895. Guardião 02. 0120 0079, 3W, pouso, pistão 0. Autorizado, pouso, pistão 0, tá? 3520. Guardião 02. Guardião 02, pouso tem para posição, fazendo escuta. Na escuta dessa torre, quando de retorno a Salvador, Samará. 520, solo 23, direita, taxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04. Guardião 02. 02. 02, afastado 5.3 milhas, setor noroeste, e retorno para Salvador. Guarani 02, está livre para expansão direto para Pato Grande. Correto, 130 graus, 08, marcha, ponto solo controlado. Está presente direto para Pato Grande, comemorando solo controlado, Guarani 02. Bom dia, TAM 3399, sentindo a informação Delta, autorização Guarulhos, 5360. Né? 3399, Guarulhos 360, autorizado via Pesulu no meio, né? Colapso no zero, curva direita, saída da Aula e da Bridge, controle 120.8, aciona 5165. TAM 3399, autorizado Guarulhos. 0 via Upper 16, decola do 10, curva direita no perfil da Leda Bridge, controle de saída 1208, aciona transponder 5165, tá? 3399. Correto, bota puxa. Bota. Taxi 1897, 180 a bordo, 180, alterna com fins, 4 horas de autonomia. 1897, porta ponte espera pronto, Kenegão no 013. Aí, direita, e aí, reporta pronto, 1013, 1897. o 079. Ali na Costa, Azar Gol, pode mandar. Torre Salvador, tá 3399 no portão meia dúzia para pushback acionamento. 3399 autorizado pushback acionar Portax. Autorizado a reportar a Portax, tá 3399. 8 no 7, decolar 237, controle da 018. 08, ótima festa, boa noite. 3520, autorização Aracaju. Aracaju, 190, decola, pista 90, curva esquerda, seta fuga, transição Caju, controle 120, decimal 8, aciona 5155. 190, Aracaju, decola da 10, esquerda, fuga, Aracaju, 208, 5155. Reporta post 3520. Vai, passar. Para o TAC, Dante, 399, 147 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternativa é completa. 3399, autorizado o TAC via Índia, na porta, quanto espera, pronto, que negão no 013. Autorizado o TAC via Índia, na porta, quanto espera, 10 pronto, 013, ótimo, 3399. 7, chame Recife, 125, decimal 1, bom voo.